realmente nessa não deu pra achar. No coração e nem na mente a peça pra encaixar. Palavra pra nomear o que eu quero cantar. Pra ser sincero, eu nem sabia como começar. Então, excepcionalmente, hoje eu comecei. Sem pensar nas vozes duplas, riscos do DJ. Sem pensar sequer na pública aceitação. Pra ser sincero, eu quero a única opinião de quem criou o que eu não posso definir. Mas é muito quente, então não venha interferir excepcionalmente nessa daqui. Porque saiu daqui, pra ser sincero, eu vou fluir mesmo não sendo eu que produzi. Porque excepcionalmente o sax satisfaz. Se é ampliado ou tocado, hoje tanto faz. Porque recepcionamente traz clima de paz. Sigo na sinceridade, amigo, digo mais. Excepcionalmente ouço um som antigo e de repente me flagro chorando pelo amigo que me fazia companhia, dormia lá em casa e eu na casa dele, ajoelho e não se arrasa. É o que o pai diz a mim enquanto escrevo isto. O fim da vida não é assim, ressuscita em Cristo. Pra ser sincero, eu espero, crendo, não pereço. Te conheço, te agradeço, não mereço imenso preço. Pago por mim na batalha com sangue de Jesus. Por cometer tanta falha, o Ralph que ia pra cruz. Nasci de novo, pedi que ele me perdoasse. E no sigilo de uma lágrima que molha a face, eu posso ver aquilo que antes eu não via. E conhecer aquele que eu não conhecia. E entender que eu tenho uma grande família. Agradecer a vida transformada em maravilha. Excepcionalmente excepcional. Começo com receio, meio com recheio e no final, pra ser sincero, revelo que a composição não é só minha, fiz na companhia da unção do leão da tribo de Judá. Em comunhão, como não desejar ficar, saber amar é saber deixar o rei te amar. É admirar com emoção na reunião quando o irmão chorar de tanto amor, pelo esquema, pela amizade. E no sigilo de uma lágrima que o rosto invade, reúno forças, então toquem os tambores. Moços e moças entoando seus louvores. De Taubaté até o sul pelos computadores. Unidos todos somos um e não somos atores. Somos autores tratados como uns autistas, fazendo releituras das músicas dos jazzistas. Do blues até o hip hop, sem xenofobia porque aqui não tem nazista. Enquanto temos tempo, façamos bem para a rapa. Desista de desistir em qualquer lugar do mapa. Eu posso ver aquilo que antes eu não via. E conhecer aquele que eu não conhecia. E entender que eu tenho uma grande família. Agradecer a vida transformada em maravilha. Eu posso ver aquilo que antes eu não via. E conhecer aquele que eu não conhecia. E entender que eu tenho uma grande família. Agradecer a vida transformada em maravilha. Eu posso ver aquilo que antes eu não via. E conhecer aquele que eu não conhecia. E entender que eu tenho uma grande família. Agradecer a vida transformada em maravilha.